Olá, caros ouvintes. Muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do programa Nas Voltas do Globo. Edição para esta quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2013. A edição de hoje vai trazer até ao nosso auditório nem mais nem menos do que Amália Rodrigues. A cantora portuguesa, já depois temos passado por uma belga, por um brasileiro e por uma canadiana. Vamos falar então de Portugal e da embaixadora do Fado, como assim é ainda hoje aclamada. Será interessante olharmos para a morte, aliás, para a vida de Amália Rodrigues, 14 anos depois da sua morte, e já há mais de 14 anos, dado que a sua morte deu-se a 6 de outubro. E se hoje fosse viva, Amália Rodrigues teria uma idade bonita, 93 anos. Não chegou a tanto. Dizem então que Amália Rodrigues nasceu em julho de 1920, e digo assim, já lhe explico porquê. Ela supostamente terá nascido a 1 de julho, mas só pôde ser registada a 23 de julho de 1920. Mas a própria Amália Rodrigues fazia questão de celebrar a 1 de julho a sua data de aniversário. Diz então que nasceu em julho de 1920, e este era um dos problemas deste logo, era a questão da data, ou seja, dá um exemplo muito óbvio de como, enfim, de como era com o povo naquela altura. Muitas vezes nascia-se datas incógnitas, com pais incógnitos. E dizia então que 1920, julho de 1920, nasceu Amália Rodrigues, que seja como bordadeira, seja como tarefeira, desempenhou várias funções até aos seus 15 anos. A altura em que começou a dar nas vistas e foi convidada, digamos assim, a participar de eventos musicais, convidada para o Retiro da Severa, que era a casa de fados mais famosa de Lisboa, ainda hoje, não sei se existe ou não, mas tem um simbolismo enorme. Ela rejeitou esse convite, depois repensou perante a existência e acabou por lá ir cantar em 1939. Começa aos seus 20 anos uma carreira que vai passando pelo cinema desde o princípio, aliás, é por aqui que ela começa. Desde logo com fadistas como Hermínia Silva, em 1944, e em 1945 começa a gravar os seus primeiros discos de 78 rotações. Vai cantar a estrangeiros, permanente de António Ferro, vai cantar a Paris, vai cantar a Madrid, aqui convite do nosso embaixador português, o embaixador Teutónio, o embaixador português em Espanha. E começa a sua internacionalização. Um dos episódios mais caricatos dessa mesma internacionalização dá-se em 53, quando, em direto, Amália Rodrigues é convidada pelos patrocinadores do programa onde estava a beber Coca-Cola. A reação da... isto na NBC. A reação da Amália Rodrigues foi, no mínimo, curiosa. Foi bastante perceptível, e a própria admitiu, muito claramente, que não gostava da bebida. Bom, foi um exemplo de como nem tudo corre bem, mas já antes ela se tinha estreado, e portanto não foi nenhum incidente grave, já antes se tinha estreado em 1952 em Nova Iorque, esteve na sala La Vie en Rose durante 14 semanas. Em 53, o episódio foi tão insignificante que a própria NBC pediu-lhe para ficar, mas a própria não ficou, não quis. Saiu dos Estados Unidos da América e voltou para Portugal, não sem antes lançar o seu primeiro LP. Até aí todas as gravações tinham sido feitas em 78 rotações. Em 53 lança o seu LP. Amália Rodrigues canta fado português e flamengo de espanhol. É um álbum que contempla várias gravações, até porque Amália Rodrigues cantava em vários idiomas e falava vários idiomas: português, espanhol, francês, italiano e inglês. Ela que, desde logo, português e espanhol falava fluentemente, francês, italiano e inglês, nem tanto, mas só mais tarde. Mas, digamos que Amália Rodrigues, desde o princípio, levou o fado a patamares interessantes. Por mãos de uns e por talento dela, conseguiu levar Portugal às mais enigmáticas salas do mundo, desde o La Vie en Rose, como que referi, até ao Olympia, aliás, onde atuou várias vezes. E foi muitas vezes a partir de França e para a comunidade portuguesa que Amália Rodrigues começou a vender os seus discos. Aqui em Portugal nós não tínhamos ainda o costume. A popularização do disco só se dá com a chegada precisamente de Amália Rodrigues. Porque até aí havia quem comprasse discos, como é lógico, mas não eram muito frequentes. Não havia muitos artistas a gravar discos, porque também não havia muitos portugueses a comprá-los. Havia, claro que havia, mas não era na escala que era depois, que nem que há hoje, nem que era depois de surgir Amália Rodrigues. Até 1953, 1954, não havia, portanto, uma... Portanto, não havia uma aquisição massiva de discos. Mesmo o próprio LP só tinha um ano desde que tinha sido lançado em todo o mundo e 5 anos desde que tinha sido lançado, desde que tinha sido inventada a tecnologia. Portanto, ela gravou, foi pioneira neste sentido, porque foi das primeiras a gravar um LP a nível mundial. Neste caso, gravou então o seu LP em 1953, um ano depois da tecnologia ter sido lançada de forma oficial. Digamos que o LP, portanto, não teve, que aliás aqui em Portugal nunca teve prensagem, nunca foi lançado aqui em Portugal. Foi lançado em vários países, em 57, por exemplo, na Inglaterra, em 58 em França, mas nunca em Portugal. A cantora começa a ganhar uma consolidação maior na década de 60, também aqui em Portugal, até porque nós depois tivemos em 57 o surgimento da RTP e, portanto, há todo um acompanhamento interessante do percurso desta cantora, que vê o seu maior amigo Alain ser preso pela PIDE em 1967. É libertado depois, ela consegue. Ela é libertada depois. Aliás, consegue, até porque depois também acaba a polícia política. Portanto, todos os presos políticos são libertados. Todos os que se encontravam vivos. Mas ela é antes desta. Alain é libertado antes, portanto, da queda do regime ditatorial. Diziam então que acaba por se casar em 61 no Brasil, acaba por conhecer o seu esposo, com quem vai viver até 1997, data da sua morte dele. Digamos que foi uma década de 60, foi uma década de consolidação, foi talvez o auge da cantora, com 40 anos, entre 40 e 50. A cantora teve de facto um momento de grande. Passou uma fase muito bonita da sua vida em que, à parte, portanto, da questão de Alain, do seu amigo Alain, teve de facto uma vida. Ou seja, onde quer que fosse, era aclamada, tinha saúde para tanto, tinha ainda a mãe viva, o pai faleceria naquela década. Aliás. Sim, o pai faleceria naquela década, creio. A mãe, não, a mãe era viva. A mãe faleceu em 86. Ela que viveu uns, e muito mais para a altura, extraordinários 96 anos. Portanto, faleceu em 1986 e nasceu em 1892. E, portanto, faleceu então com 96 anos. Faleceu apenas 13 anos antes de Amália Rodrigues. Tendo em conta que Amália Rodrigues fosse com 79, ou seja, na altura tinha 66 anos, ou seja, tinha menos de 30 anos que a mãe. E, na verdade, a própria Amália Rodrigues viu, a partir da década de 80, a sua vida ser dizimada quase, não é? A sua saúde deteriora-se a uma velocidade um pouco perigosa. Ela já não tem muito como... Já não tem a mesma energia que tinha antes, como é lógico. Sofre uma paragem cardíaca em 89. É obrigado a reduzir drasticamente a sua atividade musical, até que a sua última aparição a cantar dá-se em 93, por uma parte aqui em Portugal, no programa Olha Quem Fala, e em 94 em França, creio, Itália. É a última vez que canta. Lança o seu último álbum, creio que em 94, e depois não lança mais nada. Há um lançamento de um disco em 97, que dá pelo nome de Segredos, que traz gravações inéditas entre 65 e 75, mas já não é a Amália Rodrigues cantando no presente. É vista, digamos assim, pela última vez em abril de 99, na Bélgica, aliás, na França, peço desculpa, em Paris. Ela vai agradecer, depois de todas as condecorações, um pouco por todo o mundo, vai agradecer em França, porque é, segundo a própria cantora, em França, que, e por isso é que eu há pouco fiz esta referência, foi em França que se lançou, quase por assim dizer. Numa altura em que a França tinha já um costume com os discos, foi daí que ela vendeu e se deu a conhecer, e portanto foi possível a sua. Foi possível a sua, digamos, permanência no topo, digamos assim. Foi o principal mercado, não é, que a acolheu inicialmente, foi, em termos de vendas de discos, foi a França. E para a comunidade portuguesa, tanto para a comunidade portuguesa como para os próprios franceses, que na década de 90 já apreciavam o fado de uma outra forma. Não é? Digamos que esta é a única vez que ela aparece em público, a última, aliás. Falece a 6 de outubro, de morte natural, em 1999, a 6 de outubro. É, portanto, é uma chamada morte santa, ou seja, faleceu enquanto dormia, não tinha nenhum problema de saúde a mais do que, enfim, os efeitos da própria idade, e foi então desta forma que a Ana Rodrigues nos deixou. Foram decretados em Portugal 3 dias de luto, entre 6 e 9 de outubro, e milhares de pessoas acorreram ao seu funeral. Naquela altura, aliás, entre os dias 7 e 9 de outubro, naquela altura, digamos, não, havia uma regra que era os portugueses ilustres só podiam ir para o panteão em, portanto, no mínimo 4 anos depois, mas dada a pressão, vou dizer a pressão de alguns fãs, como quem diz, não é? Ou seja, dada a crítica, o povo em geral, e dada também uma lei que permitia que fosse mais cedo, em julho de 2001, os restos mortais de Amália Rodrigues são transladados para o Panteão Nacional, onde se encontram também os restos mortais dos portugueses ilustres, como Camões, por exemplo, que a própria também cantou. Dizia-lhe ainda que Amália Rodrigues tornou-se, depois do falecimento, tornou-se um mito. Ou seja, hoje, ainda hoje, muito se fala, muito se aclama pela nova Amália. O que não acontece, como é lógico, porque os dias de hoje são bem diferentes daquela altura, e o fado tem hoje muito mais aderentes do que na altura. Amália Rodrigues, enfim, digamos que praticamente, à exceção de alguns, como é lógico, mas praticamente ninguém vivia do fado. Talvez também a mesma família Carmo, ou seja, Lucília do Carmo e Carlos do Carmo, mas mesmo estes teriam outras ocupações. Hermínia Silva era muito também da área do cinema, e depois não tínhamos assim muito mais fadistas. Teríamos os fadistas das casas de fados, portanto não havia muita possibilidade para gravar, nem o fado era tão bem visto na altura. Ele passou a ser bem visto com a Amália Rodrigues, porque inicialmente, eu recordo-me ter falado aqui há uns tempos noutro programa sobre a Ercília Costa. A Ercília Costa deu de facto um novo ar ao fado, retirou das casas das ruas escuras, vamos chamar assim, mas foi a Amália Rodrigues quem o poliu, portanto, quem lhe deu uma nova roupagem, quem lhe deu um novo ar, quem lhe deu uma nova, não é? Enfim, deu uma nova roupagem. Ela iniciou um fado de canção, por assim dizer, e de facto muito bem conseguido, já que lança vários trabalhos que englobam, portanto, não só a guitarra e a viola, mas também toda uma orquestra, não é? E, aliás, é mesmo esta orquestra e a sua presença no Brasil que dá depois origem à cassete, editada em 60, se não estou em erro, A Mala e Canção, e que realmente é um exemplo mor de como este fado de canção evoluiu com a presença de Amália Rodrigues. Depois de 99, sucedem-se as homenagens, sucede-se a criação de uma rádio em Lisboa que emite em FM, que é a Rádio Amália. Começou por ser algo experimental, mas depois acabou por ser algo que acabou mesmo por ficar. A Rádio Amália é hoje uma referência, porque é uma rádio dedicada inteiramente ao fado. Já houve um projeto que a rádio fosse nacional, mas até à data a rádio mantém-se a emitir em FM apenas em Lisboa. Nós vamos aqui ouvir gravações, para já gravações das primeiras, não é? Vamos ouvir Ai Moraria, uma gravação de um trabalho de 1945, e vamos também ouvir Depois gravações dessa cassete que eu aqui referi, dessa mala canção. E vamos também ouvir nesta edição outros temas mais recentes da cantora, como por exemplo A Lágrima. O álbum foi lançado em 83 e é da sua própria autoria, o tema. Vamos aqui ouvir este tema, esta, e o grito também. Vamos chegar com alguns temas que a cantora popularizou. Aos ouvintes do nosso Doutor do Clube, desejo a continuação de uma ótima quinta-feira, já de seguida, Homem Universal. Boa tarde e até amanhã. Velha rua da Palma, onde eu um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado certo fadista, de cor morena, boca pequena e olhar trucista. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mendia, mas que eu adorava tanto. Amor que o vento como lamento levou consigo, comigo. Ai, moraria de roxo e nós beirais, vestido cor-de-rosa dos perfumes tradicionais. Ai, moraria das profissões a passar, que te amei, confesso, não coro de o dizer, não coro, pareço outra mulher, pareço, mas lá chorar por ti não choro, fugir do amor seu preço, e a noite em claro atravesso, longe do meu travesseiro, começo a ver que não esqueço, mas lá perdão não te peço, sem que me peças primeiro. De restos a teus pés, perdida te adorei, até que me encontrei perdida. Agora já não és na vida o meu senhor, mas foste o meu amor na vida. Não penses mais em mim, não penses, não estou nem para te ouvir por carta, convences as mulheres. de saber, estou farta. Não escrevas mais, nem me senses. Quero que tu me diferences dessas que a vida te deu. A mim já não me pertences. E lá vencer-me não vences, porque vencida estou eu. Agora já não és na vida o meu senhor, mas foste o grande amor da minha vida. Sagrado, que foi bem grande nos deixa ser do passado, pintou numa tela com arte e com vida, na trova mais bela da terra mais querida. Subiu a um quarto que viu à luz do petróleo, me fez o mais português dos quadros a óleo. O Zé de Samarra, o amante ao seu lado, com os dedos agarra, percorre a guitarra e ali vê-se o fado. Logo com sentimento. se foi cantado a chorar, foi logo com sentimento, com as outras raparigas pelas ruas a brincar, com as outras raparigas pelas ruas a brincar. Eu corria ao som das cantigas, parava só para cantar. Corria ao som das cantigas, parava só para cantar. Mais tarde já, mulherzinha, cantei meu primeiro amor. Mais tarde já, mulherzinha, cantei meu primeiro amor. E também cantei sozinha a minha primeira dor. E também cantei sozinha. A vida tenho passado, alegre ou triste a chorar. A vida tenho passado, alegre ou triste a chorar. Tem sido pai meu pai, mas constante o meu cantar. Tem sido pai meu pai, mas constante. Não tem. Antena Web, Canal 1. Eu não sou. senteira, há sempre uma companheira, uma profunda amargura. Ai, solidão, quem for escorpião? Ai, solidão, e se morder a cabeça da parede, adeus, vida que tanto duras, vem morte que tanto tardas. Ai, como dói a solidão, quase loucura. Adeus, vida que tanto duras, vem morte que tanto tardas. Ai, como dói a solidão, quase loucura. Deus que fosse meu nome Amália, e acho-lhe um jeito engraçado, bem nosso e popular. Quando ouço alguém gritar Amália, canta-me o fado. Amália, esta palavra ensinou-me. Amália, tu tens na vida que amar, são ordens do Senhor. E Amália, sem amor não liga, tens de gostar. E como até morrer, amar é padecer. Disse-me alguém com ternura, Amália, da mais bonita maneira, e eu toda coração julguei ouvir então, Amália, pela vez primeira. Amália, andas agora à procura. Ai, Amália, daquele amor, mas sem fé, alguém já me tirou, alguém o encontrou na rua com a outra ao pé, e a quem